Livingston 183, fly heading P-low position, Papa Echo Lima Oscar, descend 040 and reduce 250. Okay, 250 knots, descending leverage 040 inbound payload position. Thank you, Livingston 183. Localizador visual com a 1063-10. 2283, boa noite. Boa. Livingston clears descend at 2000, QNH 1013. Roger, Livingston 183, descending at 2000, QNH 1013. Eu não tenho como saber. Gente, o senhor está passando agora 500 pés. Quando chegar no solo, vou pegar algumas informações com o senhor. Azul 4070. Oi, boa noite. Oxanair 6310. Vai passar Simbra baixada e travada. 230-3662. Da Azul informou interferência na frequência da torre na 500 pés a mais ou menos na final. Positivo, eu estou cruzando 1600 e já estou passando externo e já estou recebendo essa interferência. O que, que o senhor está recebendo? Positivo. É rádio pirata? O que, que é a informação que o senhor está recebendo? Não, interferência de... é um chiado, apenas um chiado. Só receber no externo ou antes? No externo e agora estou recebendo também. Muito obrigado, minha 310. Positivo. Tango no ideal de descida. Tango Serra Tango, desça para 2000 pés, ajuste 1013. Descendo para 2000 pés, 1013 no ajuste. 310, autorizado pouso na 10, o vento 160 graus, 4 nós, ajuste no 0, no 3. Livre pouso, 63, 10. Vai estar aqui a via Alfa, chamante da Juliette, o azul 4070. Afirmo, confirma o que, que o azul recebeu. É a mesma coisa, é um forte chiado, mas não é rádio pirata não. Na aproximação ou dá para receber a torre com clareza? Quando a torre, quando alguém modula, o chiado some, entendeu? Mas quando está sem modulação, fica um chiado forte. This heading good localized, Livingston 183. 3662 vai manter a proa limitada ao lock, desce para 3000 pés. 3000 manterá a proa após stop, é isso? Afirmativo, até o lock. Lock 3662. Localizador visual com a 103850. Torre 183, se puder manter até o externo, agradeço. Mantendo, 183, muito grato. Salvador da 3858, fui aliás. O azul 4070, ingresso portão 9. Portão 9, azul 4070. Salvador da 3858, baixar de chegada a 1 milha de distância. Daner 6310. É 310, direita, solo 1219. 219, obrigado. 3858, continua a aproximação, aguardando liberação. O ajuste no zero, ajuste padrão. Padrão, aguardando. 319. 610 ligou para essa sua escuta e reitera a interferência na curta final abaixo de 500 pés, ok, senhor? Cliente, o Oceano 6310, estamos cientes já da interferência, as aeronaves reportaram já do marcador externo para frente. Está autorizado o táxi Alfa Índia G01. Alfa Índia 01, Oceano 6310. Solo Salvador, 1885, boa noite, informação Charlie, 380, Guarulhos. Scout Tower, frequency 118.3. Roger, 183, continue Livingston, 183, obrigado. Obrigado. Obrigado. De mil pés, com 1013 nessa pro intercepto lock, vai seguir um 76, correção, é 2330. 2000 nessa pro intercepto localizador, seguindo um 30, então 3662. Estimativo, tráfego tá uma milha de tona. Copy. Copy 152, clear descend via Mario Rival at 2000, QNH1013, clear LS approach, report establish and localize. Okay, clear down at 2000 via the Mighty Arrival. We'll call you established ILS Jam 3152. Localizador, Santos 3662. Completa final, torre 183. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, Stan 3662. 662, boa, quanto na aproximação, número 2, na final, tráfego avistado. Gente, forma a sua transmissão com intensidade 2, ok? Gente, obrigado. Seu Lobo 55, recebeu alguma interferência na final? Confirmo, senhor. Próxima aproximação, se continuar a falar, a aeronave é retaguarda, forte interferência. Gente, também é um chiado? Forte chiado. Tá ok, obrigado. Chame solo, 121.9, seu solo ao 55. 219, boa noite. São 183, wind is 160 degrees, 5 knots, altitude 1013, clear to land runway 10. Clear to land 10, Livingston 183. Salvador, boa noite, Atom 3858, livrando. 3858, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa irá manter antes da Juliette, então 3662 está recebendo alguma interferência na frequência da torre? No momento não, senhor. Obrigado. Escuta, prossiga. Bom, no 885, autorizado Guarulhos, 380 nível, é o Peru Whisky 50. Decolada 10, curva direita na saída da EL, transição de NER. Transponder 5464, controle 1 no 9.35. Afirmativo, Guarulhos, conforme 380, via Horizonte East 50, decola da 10 com curva direita após subida da EL, transição de NER 5464 no transponder, posição stand-by 119.35, controle saída, gol. Correto, São Brantor, puxa estacionamento, gol no 885. 85, chama lá. Tan 3858, ingresso a Juliette, gate 06. Juliette para 06, Tan 3858. Livingston 183 on the ground at 58. We made my frequency, text via Alpha. Call me back before Juliet. Perfection. Roger on Alpha. Call me back before Juliet. Remaining on the frequency. Livingston now on the 3662, fica atento à esteira do 330. Ajuste no 0 no 3. 160 graus com 62. Autorizado pouso na 10. Livre pouso na 10. Atento à esteira 3662. Obrigado. Stone 183, on final approach, Runway 10, did you receive, this, any interference? Negative. Thank you. O 3662 fala que recebeu pequena interferência agora, ok? Recebeu na curta? É, uma pequena interferência. Obrigado. Tom 183, call ground, frequency 121, decimal 9. 121, Ina, boa noite. Boa. Again, boa noite, Livingston. 183. Brasília, nível 380, sente na informação Charlie. Livingston 183, and good evening, approved taxiway Alpha to Hood Short Taxiway Juliet. Holding, Roger on Alpha, holding short to before Juliet, Livingston 183. Tá 3561, aguarde nível de voo 3620 para Brasília. Aguardará 3561, se possível 38. 738, então aguarde cópia. Saída Gole ou Fito? Gole ou Fito, 3561. Boa noite, livrada da nave. Runway 10, we have runway inside. Complete final approach, call tower frequency 118.3. 18.3, TAM 3152, see ya. Boa noite, tá 362, prossiga táxi via Alpha, aguardando antes da Juliette. Alpha antes da Juliette, aguarda. On 183 and continue your taxi via taxi Alpha after Juliet gate 10, gate 10. Roger, Alpha, Juliet gate 10, Livingston 183. Clear to land, runway 10, TAM 3152. Essa Tango atinge 2000 com referências, solicito cancelamento. modificado 1500 em forma na rotatória. Check, pro da rotatória. Da Juliette, tá 3662. Gente, o 3662, táxi em frente, Alfa India, gate 02. Alfa India, para o 2. Tango Torre 183. 183, grato. Salvador, é a Tango, reporte final 17, ajuste 1013. Faltará final 17, 1013 no ajuste. Brasília, nível voo 380, via peso Lula 7, decolou da pista 10, com curva à direita, após a decolagem na saída Gole, transição o fito, transponder 5455 e a frequência do controle 119.35. Aprovado Brasília, nível 380, Montone, via peso Lula 7, decola da 10, curva à direita, saída Gole, transição o fito, transponder 5455, controle 119.35%. Correto, está 3561, no ajuste 10013, chame pronto para o pushback acionamento no 07. Good evening, ground to M3152, vacating runway 10 for the evening. Good evening, it's 3152, and the approved taxi via Alpha after Juliet Gate 9 or 809. Okay, cleared Alpha Juliet to gate 9 or 10, 3152. Solo Salvador Azul 4071, boa noite. Boa noite, Azul 4071, prossiga. Autorização nível 380 para Campinas. 380 Campinas será coordenada, aguarde cópia, igual a Ligon 11 a saída. Aguardar agora em Gonzo, o azul vai manter esse curso, 4071. On your gate and approved taxi front off and after India gate India or Juliet gate 04. Okay, gate 04, so India or Juliet 3152. 40 graus, 79013. 40 graus, 79013. O ECA. 2455, autorização para Confins, nível 360. 360, Confins, aguarde cópia, número 2 para cópia, saída Gol e Gonz, Altan 3455. Sim, 3455. Solo Gol 1885, muito boa noite, portão 5, pushback, acionamento. Chegou no 885, gate 05, está autorizado para o feedback acionamento, chame táxi. Autorizado, acusado a táxi, vou no 885. Ground, 3152, standing by for the Marshall at gate 4. At 3152, gate 04, okay? Affirmative, standing by for the Marshall, thank you. Ciência está pronta a iniciar a decolagem. Recolhe do pátio, informa o tráfego, fez backtrack na pista, está prosseguindo para o pátio 4. 1013 no ajuste, 150 graus, 612. Golf Kilo, voe na proa 055, limitado ao localizador. Acho que é Golf Kilo. Prossiga para o Golf Kilo. Proa 55 para o localizador. Proa 55 para o localizador. Golf Kilo. Aqui, a 1,520 feet instead of 1,700 feet. This was the only interference. Okay, thanks, sir. Because men are request. Have reported interference on tower's frequency during the final upload. No problems on the localized on the glide, just the altitude about the altimeter. Okay, thank you. Boa noite. Boa noite. Gente, Serra Tango, frequência livre estacionar, parte 4. Boa noite, bom fim de semana. Fora do solo, para sul, guardião, 02. 2, ingresso no axé, guarda transferência. Ingresso arado no axé, guardará, 02. Guardião 02, decolou aos 11, ingresso no axé, aguarda transferência. Afirmativo, ingressará no axé, aguarda transferência 02. Controle Salvador 673. Webjet 6727, formação Charlie. 6727, contato radar. Desça via para 040, chegada bom. Preparo 40, Bonf. 34, que fica estacionado ali na DEI. Afirmativo, já verifiquei essa aeronave. O senhor sabe a matrícula? Negativo. É, já estou olhando para aqui a meia hora, tentarei verificar a matrícula. Tá ok, um colega aqui da ESA está perguntando, mas eu também não sei a matrícula não. Obrigado. Sim, 02. Táxi Gol 1885, 1006, alterna, correção, 1006, 4 horas e 32, alterna Galeão. Gol 1885, táxi via Juliette, Alfa, em próxima ponte espera na Bravo da 1-0, vai chamar a torre 183, ajuste 1-0, 1-3, tomou voo, boa noite. Gente, Juliette, Alfa, ponte espera 1-830, uma boa noite, gol 1885. Juliette Lima, só siga, boa noite. Romeu, Golf Vitor, proa de Pelô, informe dela de descida. Afirmativo, informe para cancelamento. Controle Web 6727, eu peguei antes de via direita da formação. Gente. Controle Web, guardião 02. 02 na escuta do controle, 500 pés, corredor a cheiro. Sim, Matheus, agora eu estou peguei patrulhamento paralelo, já afastado 5 milhas de Salvador, máximo 500 pés, autorizado para esse controle. Ok, na escuta. Escuta permanente, 02. Quilo Delta, atingiu 50. Quilo Delta, desce para 3 mil pés com 1013. Vai a 3 mil, já presente para, com 2013, Quilo Delta. Mal 35. Autorizado 380 para Campinas, Vieirante, Whisky 58, decola pista 0, curva direita na saída Gole Gonza. Aciona 5472, controle 119-35, azul 4071. Correto, chame pronto, feedback somente, gate 09, azul 4071, no ajuste 1013. Está reportado por feedback o 4071. 3455, copia. 3455, na escuta, senhor. A 3455, autorizado para Confins, número voo 3620, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, com curva direita após a decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5501 e a frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado Confins, nível 360, Upper Whisky 58, decola da décima pela direita, Gole e Gonza, 5501, transponder 1935, controle de saída, tanto 3455. Corte, chame pronto no 08, o ajuste 10, 13. Cortará com 10, 13, 3455. Quilo Delta autorizado 2 mil pés, informe localizador número 2. Quilo Delta entendeu descer para 2 mil pés, a curva no localizador com o número 2 para o pouso, o Vitor Quilo Delta. Acho que o Golf Quilo, 10 graus à direita, intercepta o localizador, informe estabilizado. Golf Quilo, 10 graus à direita, vai informar, interceptando o localizador. Decolado 1935, controle para viagem. 1935, obrigado, boa noite, gol 1885. Mitax. Autorizado, chamando a 3561.